Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do podcast True Wide. Bom, hoje estou gravando com vocês aqui, então, edição número 170 do nosso podcast True Wide. É, não é meu, é nosso, né? Porque vocês, com certeza, é a parte mais importante desse podcast que está acontecendo, né? E vamos falar do final de semana de Chicagoland, que foi muito longo, né? Tivemos aí na quinta-feira a Arca, na sexta-feira a Turk Series, no sábado a Action Series e no domingo a Cup Series. Então foi um final de semana cheio de emoção, começando na quarta-feira aí. Na quarta-feira já teve os treinos aí da Arca, né? Na quinta-feira tivemos os treinos da Truck Series e a corrida da Arca. Então, assim, foi muito movimentado lá no final de semana em Chicagoland. Chicagoland apostando e fez um bom investimento aí, né, trazendo as quatro categorias, vamos colocar assim, mais importantes dos ovais, dos stock car americano para lá, levando tudo isso para lá. Foi bem legal também a movimentação. Tivemos na terça-feira aí o Track Parade, né, onde chegou todos os caminhões da NASCAR aí, bem interessante. Eu acompanhei no Instagram também, pessoal chegando, né? Tive algum pessoal ali da pista ali também, fizeram uma transmissão ao vivo. Ele, tipo assim, o pessoal mostrou todos os caminhões chegando da Cup Series, né? Principalmente da Cup Series chegando, mostrou todos, um por um. O vídeo tem cerca de 20 minutos, bem interessante mesmo a entrada dos caminhões ali, eles dando aquelas buzinadas, uma buzinada bem forte, aquelas buzinas ar bem pesada mesmo. Muito, muito, muito legal, realmente foi. É, quem acompanhou no Twitter deu pra ver também os fãs toda hora postando fotos, postando vídeos, fazendo ao vivo aí da pista, vídeos das chegadas, vídeos de acompanhando a largada. Realmente foi muito especial o final de semana de Chicagoland. E poucos posso colocar muito especial, porque terminou e encerrou com chave de ouro, né, aquela batalha na última volta entre Kyle Larson e Kyle Busch, dando para nós um final espetacular, final magnífico, como foi o final que vai ficar marcado para a história da NASCAR, com certeza vai, né? É muito legal. Vou falar isso aí lá na frente. Pessoal, eu resolvi hoje fazer só um bloco novamente, tá? É, não vou separar muito não, porque eu vou mais ou menos falar um pouco aí, pincelar um pouco os assuntos aí. Vou deixar para fazer até um podcast maior, né? Já que eu tô retomando aí depois das semanas que eu fui obrigado a ficar sem gravar, não tive condições, né? Uma semana eu tava sem, duas semanas sem internet, depois foi às vezes no computador, né? Então eu fiquei assim, sem realmente conseguir gravar mesmo. Tentei algumas saídas aí, algumas hipóteses aí, que é gravar, ter gravado pelo celular. Consegui gravar sim, mas depois não consegui fazer o upload. Então, enfim, acabei ficando bem amarrado mesmo sem o computador, tá, pessoal? Então, voltamos aí, edição 170, nossa sexta temporada. E vamos falar de NASCAR aí. Agora não posso falar mais que o único, porque eu já vi que tem mais outros podcasts que só falam de NASCAR. Principalmente o nosso amigo Sérgio Lago, né? O Sérgio Lago aí que faz o dele é um videocast lá no YouTube, toda segunda-feira lá no YouTube. Ele e o Eric, se não me engano é o Eric mesmo, perdão se eu errei o seu nome, tá? Do que grava lá com o Sérgio Lago, mas eu acho que é o Eric mesmo, né? Eles gravam toda segunda-feira, bem legal o trabalho deles lá, então parabéns, um abraço aos meus amigos aí. Tenho amizade com os dois, principalmente com o Sérgio Lago, né? Com o Sérgio Lago a gente conversa até das nossas vidas pessoais, né? Com o Sérgio Lago, com o Eric eu converso um pouco menos, né? Mas também tô sempre trocando umas ideias com ele no Twitter. Beleza, pessoal? Então, chega de conversa e vamos falar de NASCAR aí. Vamos já abrir aí o podcast falando da Arca, tá? Só pra vocês, tá, pessoal? A sequência vai ser a Arca, a Turk Series, depois a Indy Series, depois a Cup Series. Vou dar uma pincelada de algumas notícias que aconteceu essa semana aí. E já entro já falando, fazendo um desfecho aí, né? Quer falar sobre os números de Daytona, né? Hoje é 4 de julho. Aliás, hoje é 3, né? Mas eu tô gravando, tive que regravar alguns pedaços de 4. Então, eu vou dar uma maquiada no negócio. Então, eu já vou colocar a data de 4 de julho, porque tive que refazer aí, já que eu perdi alguns trechos aí da gravação. Problemas técnicos também acontecem, né? Então, vamos lá, pessoal. Enfim, vamos começar aí falando da Arca. A Arca foi uma corrida muito interessante. Eu gostei demais do resumo aí da Arca, do ritmo da corrida da Arca, né? Em Chicagoland. O mais interessante de tudo essa corrida da Arca, pessoal, é que foi uma corrida bem aberta, tá? Não foi aquela corrida também muito amarrada, cheia de bandeiras amarelas, né? Foram apenas 3 bandeiras amarelas. Isso é um bom número, né? Já tivemos aí corridas da Arca até com mais, chegando, beirando as 10 ou mais de 10 bandeiras amarelas e algumas vermelhas. Essa foi apenas 3, segurou, não teve tanto aquela bandeira amarela que segura o ritmo, que trava o ritmo, não começa a embalar. Tem bandeira amarela, foi uma corrida bem mais solta mesmo, né? Foi ali no final aí que tivemos a bandeira amarela, onde que mudou bastante coisa, né? Então, foi uma corrida bem movimentada. Quem não assistiu, pessoal, procura pelo menos aí a parte final da corrida aí, as últimas 20 voltas, as últimas 50 voltas, para ter um pouquinho mais de visão aí de como chegou as coisas no final da corrida ali, que vai ser bem interessante para vocês e vocês com certeza vão gostar do que vocês vão assistir nessa corrida da Arca. Bom, vitória do Michael Self com soma aí agora 3 vitórias, sua segunda vitória em 2018. Ele não participa do campeonato, tá? Ele faz apenas algumas participações aí no carro da Bill Venturini. Claro, a Bill Venturini é aquela equipe que tipo a KBM, tá, pessoal? A KBM e a Joe Gibbs na Arca Series, tá? A KBM na Turk Series, né? Tá ali pra garimpar alguns pilotos ali, pra levar um pouquinho de dinheiro e tal, né? Vem aqui, a gente tem um bom carro, então você paga um pouquinho pra nós aqui, a gente dá um bom carro pra você vencer e tal, pra você aparecer ali. Então é mais ou menos isso que a Bill Venturini faz com os seus carros, tá? Tanto é que nem vemos aí, por exemplo, ela chega a ter 4 carros na semana, mas não vemos os 4 carros participando efetivamente do título. Como, por exemplo, temos na Arca Series a Juno Motorsport. Tem 4 carros, 4 carros participando do título. Aqui não, né? Aqui o negócio é um pouco mais afastado, né? Então, parabéns a Bill Venturini aí, que soma mais uma vitória pro time, né? A Bill Venturini que tá sempre garimpando várias e várias vitórias aí. A Matthew Miller, tá, pessoal? Que é outro time muito grande esse ano, tá? Tá muito bem esse time aí, né? Trouxe o Todd Gardner. Ele leva, sim, o Zane Smith. Esse, sim, luta pro título, tá, pessoal? Esse aí tá a fim de ser campeão, tá lutando aí pro título. E também o Sheldon Creed, né? São os dois caras que estão duelando o título aí. Os dois caras da Matthew Miller, né? São correndo pela mesma equipe aí. Então, essa equipe, sim, tá focada no título. Essa equipe, sim, busca aí o título. E os dois pilotos estão duelando. E duelando, fazendo bons duelos, bonitos. É sempre... É fácil de ver eles muito próximos na pista. Sempre ali, um tá em quarto, tá em quinto, outro tá em quarto, tá em sétimo, né? Sempre bem próximo. Nada tipo um tá em segundo, outro tá lá em 15º, tentando melhorar. Não, sempre bem próximo, sempre marcando o outro. Tanto é que a disputa entre os dois tá muito apertada, tá, pessoal? Só lembrando que a Arca ainda tem aquele sistema antigo, né? Então dá cerca de 70 pontos ali, que é uma distância considerável, tá? Bem próximo mesmo, não tem nada de... longa não, né? Então segue o campeonato muito bom, muito interessante aí o Sheldon Creed e o Zane Smith, tá? O outro cara que luta pelo título também, o Hidro Harris, que fez corrida na Truck Series, correu na sexta-feira, né? Fez double duty, foi o sexto colocado ali também. Temos outros nomes aqui também, pessoal. Tivemos sim também o trio das mulheres, né? A Natalie Decker também correu. Tem a outra mocinha lá que eu sigo no no Instagram, a Leland Minder, que é aquela que é vegetariana, é vegano, né? Ela não come nada derivado aí dos animais, só come realmente vegetais, né? E temos a outra mocinha lá que eu acho mais bonitinha lá, que... Eu até esqueci o nome dela, rapaz, mas é a Hurling não sei o que, perdão, mas me fugiu sobre o nome dela aqui, mas o nome dela é Hurling. Né? Então é a Hayley, a Natalie e também a vegana aí, que é a Lilian, né? Então As três estiveram lá, claro que embelezou demais ali, né? Tipo, direto, principalmente no Instagram da loirinha lá, da Natalie, né? A Natalie tava toda hora lá, postou elas no avião e chegando na Skagland, postou elas descendo do avião, né? Foi bem legal ali. Quem tem o Twitter, quem tem o Instagram, e o Twitter também, tá? Não tão quanto no Instagram, que o Instagram elas falam um pouco mais, mas foi bem interessante ali também, dessa parte fora das pistas aí também. O Michael Cef também fez um vídeo aí logo após a corrida também, todo exaustivo, cansado, agradecendo os fãs, né? O Zé Smith também fez no Instagram, pessoal. Então é bem legal o Instagram, quem tiver Instagram aí, pessoal, segue esses pilotos aí, né? Principalmente os pilotos menores, pessoal, eles sempre estão dando bons depoimentos aí logo após a corrida, sempre fazendo vídeo ao vivo, legal pra caramba, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Então, só falando, fechando aqui a arca aí, que aconteceu na quinta-feira à noite, o Michael Cef venceu, tá? E só mais um detalhe também, pessoal, até agora só a vitória da Toyota na arca. O que podemos levantar como só a vitória de Toyota na arca, que talvez as outras montadoras não estão tão preocupadas assim com a arca, tá? A Ford ainda tá bem de longe, tá? Não tem nenhum time forte ali. Tem o Ken Schrader também, que ele tem um time mais fixo aí, mas também nada tão sincero, né? Nada tão levado a sério, nada tão preparado aí. Time Chevrolet também, pessoal, não temos nenhum time Chevrolet muito forte aí. Tem o mesmo Mitchell, né, que tem um time agora, nada tão sério também, né? Esses times aí estão um pouco mais afastados. É tipo assim, nada como a Matthew Miller e a Bill Venturini realmente, né, que estão aí lutando toda semana por vitória. E só eles, pessoal, quando eu costumo falar, né, só aí já são 8 carros, né? Então sempre aí com 4 carros cada time aí. Então só aí já são 8 carros na pista, então às vezes fica mais difícil colocar um carro no meio deles aí. Mas, né, tudo pode acontecer. Mas enfim, segue aí a Bill Venturini aí mandando e dando as cartas também com a minha família. Pessoal, a Bill Venturini soma agora 41 vitórias na arca, tá, pessoal? Em 33 anos de existência. Então, parabéns aí a Bill Venturini pela sua vitória. Bom, seguindo o barco aqui então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da Truck Series, tá, pessoal? Corrida que aconteceu na sexta-feira à noite, a corrida bem interessante, corrida que eu gostei demais, tá, da Truck Series. Como sempre, a Truck Series é meu xodó, como sempre a Truck Series não nos decepciona, né? Tivemos até que um início de corrida bem tranquilo, né, aquela aguinha com açúcar ali, mas depois o negócio foi mudando, principalmente na parte final aí. Tivemos uma bela batalha entre o Brad Moffitt e o John Hunter Mecek, né, mas depois no final aí John Hunter acabou tendo problemas, não foi tão feliz, o cara que impressionou demais, cresceu muito bem na corrida, foi crescendo, foi o Ben Holtz, terminou em segunda posição, tá? O Brad Moffitt foi o vencedor. Brad Moffitt aí soma 3 vitórias no ano. Devagarzinho, pessoal, Brad Moffitt tá buscando e conquistando seu espaço aí. Só lembrando que o Brad Moffitt, pessoal, corre na XJEC Rattori. Não é dos melhores times, né? Do time mais forte, mais estruturado. Não é como uma Tor, não é como uma Mundo Cigar, não é como uma KBM. E não é como, por exemplo, a Johnny Dudmecek lá já tá meio que falha, não tá muito bem não, tá? Mas não é como essas equipes grandes que está acontecendo aí, tá, pessoal? Então, tá fazendo um bom trabalho, né, o Brad Moffitt lá na XJEC Rattori Race, tá? Então, parabéns ao Brad Moffitt pela sua vitória. O Ben Rose muito bem, Johnny Sauter também sempre no top 5, o Noah Gregson também, que tava aí mais uma semana com a faca quente na mão para vencer, acabou se bobeando no finalzinho ali, fez uma péssima relargada. O Brandon Jones, pessoal, que eu achei que ele iria dar bastante trabalho, foi quinto colocado, não chegou nem dar uma volta, mas foi muito bem também, né? Não foi tão ruim assim não. O Justin Haley, que venceu a corrida passada, foi o sexto colocado, e o Johan Mecek, que liderou o maior número de voltas da corrida aí, foi o sétimo colocado, Graham foi o oitavo, Austin Hill o nono, e fechando o top 10 o Michael Schumacher, tá? O Crafton foi o décimo primeiro, o Crafton não é o mais o Crafton que vimos nos anos anteriores, né? O Curt Cole, aquele cara que nós falamos que vimos a evolução, foi 12º colocado, e o Austin Yourself 13º, Justin Fontoni e o B. Lonetto foi o 15º colocado. O Todd Gillen foi apenas o 4º colocado, tá, pessoal? Lembrando que ele teve uma punição aí, né? O Todd Gillen. Então, uma corrida interessante, uma corrida muito boa, cheia de alternativas, e parabéns ao Brad Moffitt pela sua vitória, tá? Falando um pouquinho aqui do campeonato, não, mas sim dos playoffs standings, e esse sim que nos interessa, tá? Os Diver Standings lá não é muito interessante para nós, não, até porque não resolve nada no final do ano, tá? Tanto no meio do ano como quando termina o campeonato regular, como no final do ano também não, né? Então aqui o Johnny Sauter segue aí liderando o playoff stand com 4 vitórias, o Brad Moffitt agora vem com 3, tá? O Noah Gregson com 1, o Justin Haley com 1 também. Esses 4 já estão classificados para os playoffs no final do ano, tá? O Grant Enfinger e o Stuart Friesen e o Matt Crafton e Ben Rhodes, esses não somaram, não venceram nenhuma vitória, né? Só vem somando pontos aí de playoffs. Ainda falta vitórias. Se bem que o Crafton, pessoal, nem um ponto de playoff conseguiu somar esse ano ainda, tá? Bem curioso aí o desempenho do Mark Crafton, vai um pouco abaixo aí. Mas ele segue dentro da zona dos playoffs aí. A zona de corte é o Ben Rhodes, tá, pessoal? Que leva 29 pontos de vantagem para o Matt Snyder, que está na nona posição, tá? O Curry Kong vem 47 pontos atrás da zona de corte, que é o Ben Rhodes. E o Dalton Sedman, 63, e o Austin Hill, 79. Pessoal, na boa mesmo, para mim, a Truck Series já está aqui meio que resolvido ali. Tem bastante coisa para acontecer ainda, tem muita coisa que pode acontecer, pode quebrar, pode acontecer, mas a Truck Series já está meio resolvido, tá? Talvez seja algo meio difícil tirar alguma coisa desses caras aí. E para falar a verdade também, realmente, né? O Noah Gregson é um grande nome esse ano aí, o Johnny Sauter também, o Brad Moffitt, que era um nome que muitos aí realmente não apostavam, não via como favorito. Não posso falar também que ele é favorito, ele está bem, mas falta ainda um pouco de consistência pro time dele, né? Isso é muito fácil de ver, às vezes ele é um pouco inconstante, mas tá lá, né? Segue aí com 3 vitórias o Brad Moffitt, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui então, vou pular já para Egg Series, tá, pessoal? Perdão se estou sendo muito rápido, deixando algum assunto para trás aí, mas eu não quero também tomar muito tempo, porque como já é meio que quarta-feira, eu gravei na terça-feira, pessoal, mas eu perdi pontos de áudio, tá? Alguns áudios ficaram apagados, ficaram escuros e começaram a chiar, então eu tive que reeditar e cortar, por isso que estou colocando até a data de hoje, de quarta-feira, tá? Que realmente na quarta-feira que estou refazendo ele. Dá bastante trabalho, pessoal, então estava um pouco mais completa essa edição, mas eu tive que refazer ele aí, dar umas cortadas, até porque hoje é quarta, amanhã quinta-feira já tem carro nas pistas e na sexta-feira já tem corrida, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, o bonde aqui para vocês aqui, vamos falar um pouquinho da N-Series, que foi uma corrida muito morna, não foi daquelas melhores, tá? Uma corrida bem morninha aí. Tivemos aí o Tyler Reddick no comecinho, eu gostei bastante da corrida no comecinho, né, da corrida ali, o Tyler Reddick liderando boa parte da corrida no comecinho, eu falei, bom, agora ele vai realmente, o Tyler Reddick aí, né, vai fazer mais uma vitória aí, vamos ver o que ele vai acontecer com o Tyler Reddick, mas ele acabou tendo problemas, o Tyler Reddick acabou batendo, ele foi envolvido num acidente aí, o Tyler Reddick, ele venceu o primeiro estágio, tá? Ele acabou sendo envolvido e coletado aí bem no meio da corrida aí do incidente aí que envolveu outros carros, né? O Ryan Reed acabou levando embora o Jeb Burton, né? Um toque que são aquele tipo de toque, pessoal, que às vezes a gente fala que poderia ter sido evitado, que poderia ter segurado um pouco o ímpeto ali, né? Talvez não era a hora, mas o Ryan Reed acabou deixando o trem correr ali. Faltou também um pouco de comunicação entre o Spotter e o Ryan Reed também, né? Mas realmente o Tyler Reddick, pessoal, fez um ótimo começo de corrida e mostrava assim que é um bom carro, né? Bom, seguindo então, pessoal, falando um pouquinho mais de corrida aí, o Kyle Larson teve um certo domínio aí, o Kevin Harvick também chegou para a festa também, dominou uma parte da corrida, mas realmente o Kyle Larson foi um cara que mais dominou a corrida aí, que apareceu e apareceu muito, né? Bom, o Cole Custer, esse nome aí que, tipo, ele não apareceu em nenhum momento dentro do top 5 aí, foi aparecer no final da corrida aí, um grande resultado para ele. O Daniel Soares também largou no top 5, acabou caindo para trás e no final estava dentro, terminou dentro do top 5 aí. O Daniel Rink também foi o quinto colocado, largou lá atrás em décimo, tá? O Sadler também segue dentro do seu top 10 aí, ou é top 5 ou top 10, né? O Justin Auger foi o sétimo colocado, o Pomeller o oitavo, o Chase Briscoe foi o nono, tá? O Chase Elliott, pessoal, fez apenas a décima posição com 23. Perdão, com 23 da Murcigal. Lembrando que, né, já é uma notícia, já vou deixar essa notícia aqui pra vocês, né? O nosso amigo aí, o Gallagher, ele pode estar voltando, tá? A NASCAR vai liberar ele aí pra ele voltar a correr. Então, mais duas corridas e ele volta. Ele deve voltar no Kentucky, né? Que temos agora Daytona, depois Bristol, então ele deve voltar no Kentucky, o nosso amigo aí, o doidão lá, o Gallagher, né? Então, o Spencer Gallagher. Então, pessoal, esse carro aí, 23 aí, deve ter de volta o seu atual e piloto que disputa o título, né? Pelo menos estava bem no campeonato, né, o Spencer Gallagher, mas aí acabou tendo problemas aí após sua vitória aí e descobriu algumas substâncias ilegais que ele usava, que estava portando, né? Bom, enfim, pessoal, seguindo aqui, o Christopher Bell foi o 12º colocado, o Brandon Jones foi o 11º, tá? O Rothstein foi o 13º, nossa, sendo que o 14º e o Ryan Truex o 15º, sabe? Certo, pessoal? Bom, corrida teve aí 13 trocas de liderança, uma duração de 2 horas e 15 minutos, uma corrida teoricamente rápida, né? E, talvez aí por falta de bandeiras amarelas também, um nível um pouco mais baixo aí, um nível um pouco mais baixo, não é? As velocidades maiores aí, que foi bem interessante a corrida, eu gostei demais da corrida aí, principalmente do começo dela. Digamos que o último estágio, pessoal, foi bem mais morninho aí, né? O Carl Larson dominou, ele teve uma certa facilidade para vencer a corrida aí. Então, até que, mesmo assim, parabéns ao Carl Larson, né? O Carl Larson que sempre aparece no CK42 com muita vontade e sempre costuma-se conquistar vitórias. São aí agora 10 vitórias, sua segunda em 2018, o Carl Larson na Xfinity Series, tá certo, pessoal? Bom, vamos agora passar então para a Cup Series, essa que a gente vai passar ter um pouquinho mais de, vamos falar um pouquinho mais de detalhes dela aí, uma corrida que foi bem interessante, tá? Só para terminar, tá, pessoal, o campeonato aqui da Xfinity Series, tá, pessoal, o Justin Auger é o líder com 2 vitórias, né, o Christopher Bell e o Tyler Reddick, os dois, ambos têm uma vitória cada um, e sem vitória, Cole Custer, Daniel Rank, Eric Stader, Brandon Jones, Ryan Truex, Matt Drift, Austin Sendrick, Ryan Reed e Ross Stein, tá? Esses são os 12 primeiros colocados. A zona de corte é de 33 pontos de vantagem para o Ross Stein em cima do Ryan Sink, que é o 13º. John Hunt, Nemechek vem em 14º. Michael Annett em 15º. E o Cass Grala, pessoal, ele que teve um problema sério no começo da corrida e já se falava, talvez, que ele acabou o dinheiro. Essa seria a última corrida dele. Poderia voltar mais vezes, mas só para fazer Stardom Park. Mas parece isso aí que já foi, né? Se ele voltasse para fazer Stratton Park, parece que isso aí já foi uma primeira, né? Porque realmente abandonou bem no comecinho da corrida, é uma pena, tá? Ele que fez bons resultados com esse carro 61, que não é uma equipe grande, uma equipe pequena, conquistou aí top 10. Então chegou a andar top 5, chegou a liderar a corrida, né? O Cass Grala com esse carro 61, mas infelizmente o time é muito pequenininho. E acabou o dinheiro do time, agora não tem o que fazer. Precisa buscar bons e fortes patrocínios para poder continuar, elevar o nível da equipe. Cara, o Cass Grala com seu talento aí, conquistar e conseguir boas vitórias para ele, né? Para esse time 61, que é um time bem pequenininho aí. Certo, pessoal? Então, interessantíssimo aí os playoffs da N-Series, tá, pessoal? E também que meio que definido aí, né? Talvez o Ryan Sieg e o Ross Stein realmente eles dois vão, que vão e irão brigar aí pela última vaga dos playoffs. O resto, pessoal, eu acho que dificilmente cai fora daí. Principalmente o Ryan Reed aí, que é o 11º, pessoal, está a 77 pontos à frente. É muito ponto à frente, certo, pessoal? Bom, seguindo então, vamos falar agora da Cup. Enfim, vamos falar da Cup, né? Já falei, vamos falar da Cup duas vezes. Agora vamos falar da Cup Series, né? Corrida aconteceu no domingo aí, corrida excelente. Tinha uma pequena, mas remota possibilidade de chuva, mas tinha, tá? Essa possibilidade de chuva aí, pessoal, podia chover sim a qualquer momento, né? Não a qualquer momento, mas na parte final da corrida poderia sim chover. a chuva, ela, tipo assim, logo que acabou a corrida, tanto é que o pessoal já tinha decidido fazer o Victor Lane nas garagens, porque a chuva poderia vir, e acabou, passou uns 10, 15 minutos mais ou menos que a corrida acabou, a chuva realmente chegou e veio e choveu realmente, né? Então, não sei se é por isso, né, que talvez que essa possibilidade de chuva aí, a corrida no final pegou fogo aí, teve essas várias mudanças aí na corrida, aí no finalzinho da corrida, mas que vimos um Kyle Larson endiabrado com vontade de vencer, nós vimos, né? Principalmente faltando 20 voltas ali, ele tava 2 segundos e o negócio começou a cair, e foi caindo essa vantagem. O Kyle Larson chegou lá no muro, não tivemos bandeira amarela, o Kyle Larson conseguiu continuar a corrida, faltando 2 voltas, né? O Kyle Busch acabou se enroscando entre os retardatários ali. Houve até um toque com o Rittenhouse Jr., esse toque aí prejudicou, balançou o carro do Kyle Busch. Foi onde que realmente o Kyle Larson chegou e chegou muito forte para cima do Kyle Busch, tá, pessoal? Foi aí que começou a ser montado o final espetacular dessa corrida, né? Foi quando o Kyle Busch acabou se tocando ali com as retardatárias, perdendo bastante tempo ali. O Kyle Larson chegou novamente, né? Até tinha essa possibilidade, se o carro do Kyle Larson estava bom o tanto suficiente para chegar no Kyle Busch novamente, porque ele acabou relando o muro ali e raspou, e poderia ter danificado ali, poderia até cortar pneu, e, enfim, perdeu o bom resultado que ele no mínimo iria conseguir, que seria uma segunda posição. Mas, né, aí o Kyle Larson realmente chegou e chegou na última volta com tudo, e foi quando começou aí um final espetacular, né? O Kyle Larson chegou, passou o Kyle Busch na curva 1, na curva 2 o Kyle Busch já saiu mais lançado, que ali sim iria ser o momento que o Kyle Busch iria embora. Talvez, pessoal, talvez, né, seria até mais sensato o Kyle Larson deixar o Kyle Busch passar, porque na próxima curva, na curva final, né, na curva 3 e 4 ali, o Kyle Larson queria estar atrás do Kyle Busch. Então ali o Kyle Larson poderia ter dado o movimento que o Kyle Busch deu no Kyle Larson, né? Poderia ter feito ao contrário. Então o que aconteceu? E o que o Kyle Larson poderia ter feito? Ter deixado o Kyle Busch passar e ir embora, pegar o vácuo dele ali, na freada da 3, encostar no Kyle Busch, e sim o Kyle Larson, né, fazer o tal do bump and go, bump and run, qualquer um, como vocês preferirem aí, né, mas dar o famoso empurrão ali no Kyle Busch, estabilizar o Kyle Busch, ele sim, o Kyle Larson, ir embora e ficar com a vitória. Talvez esse seria o movimento mais sensato, né, mas na hora ali, realmente aconteceu diferente. O Kyle Larson, na minha opinião, tá? O Kyle Larson não falou nada, mas na minha opinião, o Kyle Larson fez como o Kevin Harvick fez lá uns anos para trás, aí, lá em Talladega, que ele viu o cara passar, ele pum, bateu para vencer a corrida, né? Bateu no cara para ele poder vencer a corrida. E o Kyle Larson fez a mesma coisa, né? O Kyle Larson realmente, na hora que ele viu, na hora que ele começou a ver o Kyle Busch passar, que nem uma bala do lado dele, ele fala, e pum, bateu no Kyle Busch. Na minha opinião, foi por querer, foi um toque por querer, né, para jogar o Kyle Busch no muro ali. O Kyle Busch foi pro muro, deu uma estabilizada assim, não chegou a danificar o carro, tanto é que ele continuou. E na freada da curva 3 e 4, com certeza o Kyle Busch já pronto ali, né, iria falar. Eu vi o rádio Active, né, que é o rádio aí que a site da NASCAR monta aí, coloca nas sequências aí os rádios durante a corrida. Bem interessante. Então foi esse final aí, foi todo, eles aproveitaram bastante tempo, colocaram esse final todo aí, o áudio, o rádio dos dois carros aí, né, e sempre alternando um com o outro, parecia ter uma conversa, né. Aí na hora que o Kyle Larson acerta o Kyle Busch, o Hell Sport do Kyle Busch pergunta se tava tudo bem, tudo ok, fala que tava, né. Aí o Sporter fala assim, Gotthin, pega, vai lá e pega ele, né, vai lá e manda pegar ele. Então, pessoal, foi aí que o Kyle Busch veio e o spotter do Kyle Larson fala pra ele assim, Kyle Busch scam e puxe, né, tipo, o Kyle Busch tá vindo e ele vai te empurrar, né, e foi o que aconteceu realmente. O Kyle Busch chegou, e depois mostra o áudio do spotter do Kyle Busch, ele falou, got him, vai lá, pega ele. E depois que ele fala, né, quando o Kyle Larson roda, né, ele fala, espera, aí sobra um espaço, porque aí o Kyle Larson começa a descer e ele fala, acelera. Pergunta se tá tudo bem e manda acelerar e fala, cuidado com o P3 está vindo, né, que se eu não me engano era o Kevin Harvick que estava vindo, né, então ele fala, cuidado com o P3 está chegando perto. Tanto é que o Sporting manda ele acelerar para ele ficar com a vitória. E tivemos esse momento belíssimo. Me relembrou aquela batalha em Darlington, tá, pessoal? A batalha em Darlington foi um pouco diferente, porque eles chegaram se batendo porta a porta, né? Se tocando, se empurrando. Mas foi bem nesse estilo aí a chegada de Darlington 2003, né? Um bate aqui, aí outro vai na outra que bate também, outro vai lá e bate também. Então foi bem interessante a vitória aí. O Kyle Busch ficou com a vitória. Uma vitória muito importante, uma vitória maiúscula para Kyle Busch, uma vitória que depois ele manda o pessoal vaiando lá, vaiando no aquele acaba a corrida ali, fica ali dando burnout ali, antes do burnout, né, porque ele foi olhar o carro se tinha pneu ou não, para conseguir dar o burnout, porque o carro estava todo destruído, se ele pega ele conseguir fazer, ele dá um burnout, mas a televisão nem mostra, depois a gente vê, eu vi com os vídeos do fã, de algum fã que tava lá na pista, que eu fui ver o burnout dele, e um pedacinho que eu vi no GIF aí, né, do burnout do Kyle Busch, que a TV tava entrevistando o Kyle Larson, né? Então, pessoal, foi bem interessante essa corrida, um final épico para Chicagoland, realmente coroando e dando uma maior beleza aí, né, nesse nosso final de Chicagoland, que foi longo, mas valeu a pena cada corrida, que foram quatro corridas excelentes, né? Então, parabéns ao Kyle Busch, porque o Kyle Busch agora soma 190 vitórias, tá, pessoal? Ah, mas aí o Richard Petty venceu 200 vitórias só na Cup Series. Beleza, pessoal, mas o Kyle Busch soma 190 vitórias em todas as categorias. Ah, mas o Kyle Busch tem que vencer para falar. Beleza, pessoal, o Kyle Busch soma 190 vitórias somando as três categorias. O que o nosso amigo Richard Petty fez, pessoal, nunca ninguém mais vai fazer. Só se o cara começar com 18 anos em grande ritmo, vencendo 4, 5, 6 corridas por ano, né, pessoal? E ficar aí de 20 até 40 anos correndo. Quando o Richard Petty fez isso, além do Richard Petty correr, ter uma carreira muito longa, né, o Richard Petty, ele fez isso aí, pessoal, quando tinha 70 corridas por ano, tá? Teve um ano que foram 68 corridas, 62 ou 68 corridas que teve no ano. Corrida de sábado, corrida de domingo, às vezes corria domingo, quarta e domingo, ou corria domingo, feriado, no time de semana, e no domingo de novo. Então assim, corria toda hora. E foi quando, né, o nosso amigo Richard Petty aí, era toda semana vencendo, né, era de lavado o negócio, todo final de semana o Richard Petty vencia. Então, nunca mais vamos ver o cara fazer 200 vitórias aí. Mas o Busch vai conseguir 200 vitórias aí, eu creio que ele consiga, né, somando as três categorias. Ah, é um número diferente, é igual Richard Petty? Não é igual Richard Petty, tá? Mas é um número diferente, é um número que não é qualquer piloto que consegue, né, qualquer piloto é... Ah, mas vencer nas outras categorias é muito fácil, é só pegar o carro e lá fazer igual ao Kyle Busch, tá? Que até agora ninguém conseguiu fazer isso aí, tá, pessoal? Vencer igual o Kyle Busch vence aí, o Kyle Busch tá muito bem, tá numa boa fase, né, o Kyle Busch. Temos três pilotos em boa fase, o Kyle Busch que venceu a corrida, o Kevin Harvick que foi o terceiro colocado e o Matt Truex Jr. que foi o quarto colocado. Esses três aí, pessoal, estão muito, muito bem, né? Eles estão brigando aí pelo título, parece que cada vez mais perto da perfeição eles estão aí, porque assim, ó, quando um domina, ele vai dominar a corrida aí e vai e não tem jeito, né, vai essa corrida toda aí, esse domínio deles aí, até vencer a corrida. Realmente, quando ele chega para andar no final de semana, eles andam muito bem. Foi interessante ver Kevin Harvick e Kyle Busch ali, duelando na pista ali, até achei que o Kevin Harvick iria surpreender o Kyle Busch, tomar a vitória do Kyle Busch no finalzinho, mas não, quem quase tomou a vitória foi o Kyle Larson, que vinha moendo tudo lá atrás e acabou nos entregando de presente esse final espetacular que foi na Chicagoland, tá, pessoal? Então, parabéns a todos os envolvidos aí, parabéns ao Kyle Busch, parabéns ao Kyle Larson pelo final de semana, pela corrida. O Harvick conseguiu aí no seu top 5, o Michael Jackson também. O Clint Bauer, pessoal, conseguiu um grande resultado, tá? O Clint Bauer foi penalizado começando a corrida. O Clint Bauer, que estava muito, muito, muito bem mesmo, o Clint Bauer, no comecinho da corrida aí, ele foi penalizado, levou um stop and go, né, por velocidade aí, o Clint Bauer, ficou duas voltas atrás, tentava tirar as voltas aí, não conseguia, foi, até conseguir realmente tirar essas voltas aí, e voltou, né, para onde, numa posição que realmente ele... parecia que ele iria realmente terminar, que foi um top 5, então parabéns. Esse top 5 aí para Clint Bauer, pessoal, foi uma vitória, tá? Foi muito bem o Clint Bauer, então parabéns a ele aí pelo seu top 5. Vamos colocar top 5 vitória, né? O Eric Jones, muito bem também, foi o sexto colocado. O Denny Hamlin foi o sétimo. O Joe Logano foi o oitavo. O Brad Keselowski, o nono. E o Alex Bowman, né, colocando a entry aí entre, no top 10, foi o décimo colocado, tá, pessoal? O Soares foi o décimo primeiro. John Hunt, o Jamie McMurray foi o 13º, o Pole, que foi o Paul Manner, foi o 13º colocado, Jimmy Johnson, 14º, Ryan Newman, que chegou a atrapalhar um pouco o Kyle Busch nas últimas voltas. Foi até interessante, né, que o Letard, que agora é o NBC que está transmitindo, então o comentarista é o Letard, tá? O Letard falou assim, no momento que o Ryan Newman atrapalhou o Kyle Busch, o Letard falou assim, o Ryan Newman é sempre o Ryan Newman. Tanto é que o Ryan Newman resolveu dar espaço para o Kyle Busch, que está dando uma volta nele, então o Ryan Newman não vai dar espaço. Foi bem interessante o comentário, e realmente é assim o Ryan Newman, né, pessoal? O Ryan Newman, quando ele acha que tem que dar espaço, ele dá. Se ele não achar que tem espaço, não tem que dar, ele não dá espaço, que se vira para ultrapassar ele, tá? O Rick Stenhouse Jr., que foi o causador, ou vamos colocar o pivô desse grande final aí, foi o 16º colocado, Kurt Busch 17º, Kurt Busch ficou muito bravo quando acabou a corrida, né, eu vi no Rádio Active lá, ficou muito bravo quando acabou a corrida, porque foi assim, uma posição que eu terminei a corrida, tinha um bom carro, né, mas foi o 17º colocado. Ryan Blaine, pessoal, que fez um bom começo de corrida, mas depois acabou caindo, foi o 18º, o Chase Elliott o 19º, e lambaram apenas o 20º colocado. Certo, pessoal? Esse aí foi o resultado da corrida. A corrida tivemos bons momentos também, tá? Batalha aí entre Kyle Busch e Kyle Larson. Teve também o Kevin Harvick também, que eu gostei de ver. O Chris Bauer também. O Eric Mirola, que venceu o primeiro estágio, tá, pessoal? É bom guardar aí, é bom a gente relembrar. O Kevin Harvick venceu o segundo estágio. E eu já quero aproveitar aqui também, entrar com uma pergunta que o meu amigo Michael, né? É, mandou uma pergunta pra mim aí, logo no domingo ele mandou uma pergunta assim que eu falei que eu ia gravar, tá, pessoal? Ele começa o e-mail, mandou e-mail por e-mail, tá? É, boa noite, Léo, gostaria de saber de você sobre o Skegoland. Chevrolet melhorou com relação aos resultados anteriores, o Larson teve uma grande atuação e tirou leite de pedra. Outra coisa, o primeiro toque entre Kyle Larson e Kyle Busch, eu não vi má fé do Larson, me parece que o carro escorregou, o Busch acho que não, tanto que devolveu. O que você achou, tá? O Michel Kennelpack, tá? Eu sempre peço desculpa, tá, Michel, pra você. No, nem Michel, eu acho que é Michael Kennelpack, né? Porque tá todo nome diferente, um nome muito bonito aqui, né? Então, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, por favor, me corrija, tá? Porque às vezes eu posso errar na pronúncia, tá? Então, assim, é vivendo e aprendendo, né? Bom, meu amigo, até quero já aproveitar e colocar aqui, né? Vou colocar aqui sobre a Chevrolet agora. Falei bastante sobre Kyle Busch e Kyle Larson, sobre essa disputa entre eles aí. Só para colocar um pouquinho mais de açúcar nesse assunto do Kyle Larson e Kyle Busch, tá, pessoal? Não posso colocar má fé, mas vale a vitória, né? Vale a vitória. Realmente o cara precisava fazer algo diferente para vencer. E diferente para fazer um treino diferente para vencer. Quando ele vê o Kyle Busch passando aqui na binga, né? Ganhou uma bala do lado dele, né? Parece o Pepe Legale. Quando vê o cara passando, correndo, acelerando tudo. E a última volta. Isso tem que fazer um treino diferente. O que ele vai fazer? Pum, vai bater, né? Só deixou o carro de lado ali, tocou. E espertamente ele toca na parte de trás do carro, né? Ele espera passar um pedaço do carro, toca na parte de trás do carro. Por quê? Ele sabendo que ia tocar ali, o carro realmente ia desestabilizar. Então, aí o Kyle Larson foi embora, né? Claro que foi embora. O Kyle Busch, muito esperto, como ele voltou, né? Ele, mesmo ele batendo o muro, ele voltou pro meio, o carro continuou bem, tudo legal, ok. né? E o Carbucci foi lá, realmente devolveu o token, né? Já pagou na mesma moeda aí e devolveu o token e ficou com a vitória, né? Por que ele fez isso? Porque valia a vitória, realmente na hora de valer a vitória. É nesse ponto aí, pessoal, que mostra, né? Aquele cara. Eu também não posso crucificar, por exemplo, o Matt Rex Jr. O Matt Rex Jr. esteve em posição de dar toque e empurrão para vencer e ele hesitou. Se eu não me engano, uma pista que ele tinha essa possibilidade, eu acho que foi em New Hampshire ano passado. E foi uma em Bristol também. Posso ter enganado, mas acho que foi uma em Bristol e New Hampshire. Né? Ele teve ali prontinho ali para vencer, ali, vai vencer e vai lá vencer. E o Matt Rex Jr. poderia ter dado empurrão para ficar com a vitória, tomar essa vitória aí. Também não lembro quem seria o vencedor, né? Mas acabou hesitando o Matt Rex Jr. Então, pessoal, tirando um pouquinho o Matt Rex Jr., que é aquele que nós chamamos de good guy, né? Que é de cara, gente boa, né? Tira o Matt Rex Jr. Eu penso que talvez outro piloto realmente iria fazer isso. O Austin Dillon fez isso para vencer Daytona 500, né? O Eric Mirola estava lá pronto para vencer Daytona 500. Não sei nem se era o Eric Mirola. Não lembro também. Mas o estava pronto lá para vencer Daytona 500, né? Ou o Austin Dillon foi lá e pumba, empurrou. Porque, pessoal, vale a vitória, tá? Então, quando vale a vitória, né, esses caras resolvem fazer alguma coisa diferente. Esses caras aí que talvez dar essa mudança de âmbito na NASCAR aí, né? E não só na NASCAR também, mas tem em outras categorias, tem que ter aqueles caras realmente que tem, que faz um pouco a lambança. O cara faz lambança, fica meio crucificado aí, mas é um cara que realmente dá um ritmo diferente na corrida. Por exemplo, na Fórmula 1, né? O Max Verstappen é um cara que tá sempre batendo lá, deixa o cara sobrar, né? Pra fazer algo diferente aí. Às vezes não dá certo, às vezes dá certo, né? Porque é interessante. Então, o Larson e o Carbucci, pra mim, foi tudo ali, ó. Foi um empurrãozinho ali, foi uma deixada de escorregada de má fé ali. Não posso falar má fé, mas foi algo, foi um movimento de corrida, né? Um movimento de corrida, até porque realmente valia a vitória. E naquele momento ali que tinha que ser feito, foi feito. Tanto o Kyle Larson fez o toque para desestabilizar o Carbucci e ele ficar com a vitória. Mas o Carbucci também foi lá e devolveu, já que tinha condições, já devolveu a mesma moeda. E ele sim, o Carbucci ficou com a vitória. Bom, vamos agora falar um pouquinho da Chevrolet, tá? Vamos entrar nesse assunto da Chevrolet. Eu já venho... Até um assunto que eu quero caprichar bem nesse assunto aí, né? Porque eu já venho falando um pouquinho sobre isso. Então, assim, esse assunto já vem martelando bastante para nós aqui, né? Principalmente para quem está assistindo a corrida. Eu vim falando há um certo tempo, pessoal, que a Chevrolet com a nova bolha não está conseguindo andar. A Chevrolet com o seu novo carro aí, né, não está conseguindo bom desempenho, não consegue vitória, porque não deveria. Só tem o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson, que na NPA não está correspondendo, já está velho, está na hora de parar, tem que aposentar. Pessoal, não é bem assim, tá? Não é bem assim, não. Eu quero sempre pautar uma coisa, vamos lá. Quantos Ford estão andando em alto nível esse ano? Né? Stuart Haas Race, os quatro carros. Né? Os quatro carros estão andando em alto nível, principalmente o Kevin Harvick, né? Que realmente é o cara que está pronto aí para ser campeão. É um grande nome, forte nome para estar em home sem ser campeão, o Kevin Harvick, tá? Bom, temos outro nome, Clint Bauer. Clint Bauer tá andando muito bem. Para mim, Clint Bauer tá até melhor que o Kurt Busch, tá? E temos o Eric Mirola, que tá surpreendendo. Então, podemos analisar o quê? Podemos analisar o seguinte, que só aí já são quatro carros muito fortes que lutam pela vitória. Ou seja, já tem um top 5 cheio, né? Porque já encheu o top 5 aí, estamos no top 5 cheio. Temos mais dois carros bons, dois carros que estão sempre aparecendo dentro do top 10. Não está muito forte esse ano, mas são três carros fortes que estão bem. Brad Keselowski, Joe Logano e Ryan Blaney. Então só aí, 4 com 3 são 7. Né? Só aí já são 7 carros, ou seja, já enchemos um top 5. Já enchemos um top 5 e quase enchemos um top 10, tá, pessoal? Porque sobrou só 3 vagas, né? Eu tô, pessoal, sempre falando pra vocês do Paul Manning. Paul Manning, mesmo com a Arnold Brothers, não tá fazendo as mesmas corridas que o Ryan Blaney. Talvez fez no ano passado, conquistou uma vitória, mas o Paul Manning tá sempre ali. Tá sempre ele aparecendo ali, tanto é que fez a pole no final de semana. Então, pessoal, vamos colocar aí a Wood Brothers como mais um carro Ford dentro do top 10. São 8, sobram apenas 2 vagas pro top 10, tá? Bom, de Ford, time forte, de Ford que sobrou, não posso colocar mais nenhum aí. Temos aí a Haas Fenway, tá, pessoal? Mas se fosse no ano passado, eu colocaria o Rickson Jr. como esse nono carro Ford de ponta aí, né? Incomodando os outros aí, por vitórias e tal, mas não é ele não tá mesmo ritmo que o ano passado. Então eu quero deixar esses 8 aí. É 8 mais o 8 com estrela, que é o Palmeiras, tá? Que não é aquele cara tão bom ali, vai aparecer de vez em quando, é meio pontual, mas tá ali, tá? Bom, Toyota, temos 4 carros Toyota. Temos aí o Kyle Busch, que tá sempre lá, o Denny Hamlin tá sempre lá, o Eric Jones também, que tá sempre lá, né, tá? E o Daniel Soares também, pessoal. Esse ano ele tá um pouco estável, tá? Ora ele faz boas corridas, ora ele faz corridas não muito boas, tá? Então temos aí o Daniel Soares. Então, 7 com 4, são 11, já são 11 carros já. Desses 11, pessoal, eu posso apostar para vocês que eles podem vencer corridas, tá? Colocando a estrelinha também, são 12 carros, são 8 Ford, né, e 4 Toyotas. Ah, tem mais Toyota forte aí no grid? Não temos mais Toyota muito fortes aí no grid aí para vencer corridas. Agora vamos para o Chevrolet, tá? Chevrolet, Rick, entre motorsports, tá? Temos aí o Jimmy Johnson, que pode vencer corrida, então é o nosso 13º colocado. Temos o Chase Elliott, é o 14º colocado. Temos também o Alex Bowman, talvez, tá? E temos também o William Byron também, que tá mais aprendendo, mais apanhando do que batendo, né? O William Byron esse ano. Claro que é muito normal isso, o William Byron é mais apanhado do que bater esse ano, tá? E temos também uma Chip Ganassi muito bem. Pessoal, arredondando esse número aí, pessoal, já são 20 carros, tá? Tirando um pouquinho aí, esses Chevrolet aí, tá, pessoal? São 14 carros já prontos ali para vencer, são carros que podem surpreender. É que esse ano, pessoal, tá muito assim, não sei o que tá acontecendo esse ano, mas parece que Kyle Busch, Kevin Harvick e Matt Truex Jr. tirou o ano para vencer. Então só os três estão vencendo, só os três estão dominando. Os três estão muito bons, eles estão acima da média, vamos colocar assim. Espero que seja isso, tá? Que eles estão esse ano acima da média, que ano que vem seja tudo diferente. Assim espero, né? Então, são 14 carros entre Ford e Toyota, sobre 6 vagas para esse Chevrolet. Esse Chevrolet, pessoal, eles não estão tão bom assim, não estão com um ritmo tão forte assim, tá, pessoal? Então, o que eu posso tirar como conclusão aí? Esses bons desempenhos do Kyle Larson tem mais a ver com o braço do Kyle Larson, com o estilo de pilotagem do Kyle Larson, que um pouco com a evolução da Chevrolet, tá? Possa ser que a Chevrolet conquiste uma vitória lá no final de semana em Daytona, por quê? A Motorsports anda-se muito bem em Daytona, já sabemos disso. É um final de semana especial. Nós sabemos também que nesse final de semana especial a Motorsports parece que ela vem com uma estrutura diferente, com um negócio diferente, uma força diferente, porque os caras vão para rachar mesmo, vai para vencer a corrida, né? E a Chevrolet também, por ser uma marca, ser um ícone de marca nos Estados Unidos, ser uma marca muito forte nos Estados Unidos, pode ser também que eles venham com uma força ainda maior, ainda, principalmente que é um feriado de 4 de julho, né? Então, pessoal, tirando Daytona, que é a próxima corrida, as outras corridas aí, a Chevrolet tá tão forte assim? Não tá. Tá? O Jimmy Johnson ainda tá devendo ainda bons resultados. Tá? O Chase Elliott também deve bons resultados. O Kyle Larson tá levando o negócio no braço, tá? Tá levando o negócio, na minha opinião, no braço. Tá? Se tivesse de Toyota aí, sei lá, no lugar do Eric Jones, por exemplo. Talvez no lugar do Eric Jones ele estaria ali entre os três ali, né? Seriam os quatro, né? Seria Kyle Larson, Kyle Busch, Kevin Harvick e Matt Truex Jr. Né? Esses sim seriam os quatro protagonistas do ano para título. Seria cada um com 3-4 vitórias cada um aí. Com certeza, tá? Então, na minha opinião, a Chevrolet tá devendo. Ah, é a bolha que não deu certo? Sim, pode ser talvez a bolha, tá? Mas para mim é algo mais mecânico, tá? Ah, mas é a Ford, foi o único que não trouxe carro ainda e continua no alto estilo. Acontece, tá, pessoal? Eu vou relembrar mais uma vez aquela historinha lá de 2008, tá? No final de 2007, né? a Chevrolet, não, que agora a gente, em outubro, não, que agora a gente vai apresentar um novo motor para 2007, né? Para 2008, perdão. Não, que agora no final agora do ano, agora 2007, a Ford vai apresentar o seu novo motor. E a Dodge lá quietinha, né? O que aconteceu no Daytona 500? A Dodge foi lá, fez 1-2. Olha, ele venceu a corrida. No Kurt Busch terminou na segunda posição, tá? Então é isso que acontece, pessoal. A Ford resolveu não mexer no time, né? Resolveu não mexer tanto assim. A bolha deve mudar para 2019. Essa mudança aí parece que realmente vai existir, né? Especula-se e fala-se talvez que a Toyota poderia mudar na Extreme Series, tá? Pode mudar aí, né, a bolha. É uma especulação. Pode ser que mude, pode ser que não mude, né? Então, eu acho que, na minha opinião, a Ford tá muito bem, obrigado. Tá com um time muito bom. E a Stuart Haas, pessoal, na minha opinião, é um dos times mais preparados, um time mais bem montado, um time muito forte. É um time que tá ali pronto ali para vencer a corrida. Qualquer um desses quatro, tá? O Camirola, não sei se vocês vão lembrar, mas o Camirola venceu. Já venceu já essa corrida de julho. Se eu não me engano, foi em 2010, 2011. Não lembro, não recordo direito. Eu vou até pesquisar essa informação aí, porque realmente eu não me recordo, tá, pessoal? Não vou lembrar de cabeça aí quando o Eric Nora venceu essa corrida aí. Mas enfim, mas ele venceu e se classificou, né? Então, pessoal, desses caras aí, desses caras de Ford aí, pessoal, realmente estão todos preparados, estão prontos para vencer. Então, só aí nesses sete Fords aí, né? São quatro SUV Haas Race e um da 3 da Penske. Esses aí realmente já tomam o top 5 e o top 10 inteiro, quase que inteiro, né? Então sobra poucas vagas aí. A Chevrolet precisa melhorar o seu ritmo, tá? O Michel, como eu já falei aqui, o Mike precisa melhorar seu ritmo, tá um ritmo muito ruim ainda. Não sei onde que vão buscar essa força para melhorar, mas que precisa melhorar, realmente precisa. Eu vou acreditar esse bom desempenho da Chevrolet nas mãos do Kyle Larson, porque ali tem mão do Kyle Larson, tá? Se fosse a mão de qualquer outro piloto, talvez não entregaria um resultado tão bom quanto o Kyle Larson. Porque o Kyle Larson tem uma qualidade técnica muito boa e se destaca com certeza de outros pilotos que estão na pista, tá, pessoal? Bom, a vitória do Camilo que eu me referia realmente foi em 2014, não 2010, tá, pessoal? Foi a coisa de 4 de julho agora, realmente. Pessoal, da Cup realmente é isso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Playoff Standings, né? Que realmente é o campeonato que eu gosto de olhar. O Kyle Busch segue com 5 vitórias, assim como o Kevin Harvick, Matt Truex Jr. com 3, Kent Bauer com 2, Joey Logano, Austin Dillon, Brett Keselowski sem vitórias, é o sétimo colocado. Aí, pessoal, sem vitórias, tá? Então vem, Keselowski, Kurt Busch, Danny Hennig, Kyle Larson, Ryan Blaine, Eric Mirola, Jimmy Johnson, Chase Elliott, Eric Jones e Alex Bowman, tá? A zona de corte, Alex Bowman aí com 23 pontos de vantagem a Rickson House Jr., Palmeira, Daniel Soares e Jamie McMurray. Quem pode sair daí? Quem pode entrar de gaiato nesse top 16 aí? Na minha opinião, pessoal, o Rickson House Jr. pode tomar essa posição do Alex Bowman por pontos, tá? Meio difícil, mas pode, assim como o Palmeira também. É meio difícil. Mas um azar aqui, um azar acolá do Alex Bowman, realmente eles podem abocanhar essa posição aí. O Eric Jones também precisa abrir um pouquinho o olho e dar uma andadinha um pouco mais forte aí, colocar uma vantagem um pouco maior aí. Ele segue com 41 pontos, né, que é, na teoria, uma corrida de vantagem, mas um problema do Eric Jones aí realmente pode custar caro para ele, né? Pode ser que seja um pouco diferente. Então, esse aí, pessoal, é o Playoff Stand da Cup Series, tá, pessoal? Realmente o que eu mais gosto de olhar, não gosto de olhar muito tanto assim, né, o outro campeonato, não. Campeonato de pontos tradicionais, eu não gosto de olhar muito, não. Certo, pessoal? Bom, falar um pouquinho aqui de algumas notícias, tá, pessoal? O circuito de Roval, que vai estrear nesse ano aí, o Roval, que é um oval, que é dentro do oval de Charlotte, tá? Por isso que ficou esse Rovo aí, o Road Course, né? Que fizeram lá, curva pra lá, curva pra cá, né? Ficou bem legal aí. Vai ser dentro dos playoffs, né? Na corrida de Charlotte. Seria a Bank of America 500, que é o oval tradicional, né? Mas não, vai ser tal de Rovo aí. Vamos aguardar pra ver, vai ser bem interessante aí. Só relembrando vocês, não será mais 500 km, vai ser agora 400 km. na minha opinião, acertadamente mudaram a quantidade de voltas aí, já que a primeira corrida pode ser que o pessoal se perca na estratégia e vire aquela loucura, aquela bagunça. Então, resolveram garantir um pouco melhor aí e fizeram aí, jogaram aí a redução aí para 400 quilômetros, tá? Não é milhas, é quilômetros a corrida do Roval, que acontece no final do ano durante os playoffs aí, certo, pessoal? Bom, uma outra notícia aqui. O Timothy Peters, o Timothy Peters, ele vai fazer aí a sua estreia em Daytona, tá? Ele vai fazer a sua estreia em Daytona pela Cup Series, ele fez a estreia em Talladega, agora corre em Daytona, né, na Rick Benton Race. Então vamos ver o que nosso amigo Timothy Peters aí consegue fazer com esse carro aí. Só relembrando vocês, tá, pessoal, ele perdeu, né, o seu carro, perdeu o seu truque aí na Truck Series, está a pé. É uma pena um piloto desse nível aí ficar a pé, porque teve, o time dele teve problemas financeiros, né? Mas enfim, pessoal, outra notícia aí que eu vou relembrar aos poucos vocês aí, quero falar aos poucos também, né? Que é uma notícia até que interessante, não sei, já até passou bastante tempo, mas é bom relembrar. A NASCAR não vai usar mais aquele pacote que foi usado em Michigan, não sei se vocês vão lembrar, mas tipo, ficou tipo um pack racing, tipo Talladega, né? Quem saísse do vácuo ali, do draft ali, realmente perdia terreno. Então parece que a NASCAR aí deu uma segurada nesse projeto aí, não vai ser tão já que ela vai colocar esse projeto em prática aí, né? Vai ter algumas mudanças, vai ter algumas melhorias nesse pacote aerodinâmico aí, e vamos aguardar, vamos esperar pra ver aí. Eu sinceramente gostei muito do que eu vi, né? Só que aquele negócio, saiu do draft ali, saiu do pack ali, pessoal, tchau, tchau, Chiquititas, vai ficar pra trás e vai se complicar, né? Então, mas eu gostei um pouco, sim, eu fiquei um pouco feliz e satisfeito com o resultado do novo pacote aerodinâmico aí. Vamos aguardar agora as mudanças que a NASCAR vai divulgar, que a NASCAR tem pra falar, né? Que ainda não tem nada de concreto pra 2019, certo, pessoal? Bom, só para encerrar então, Chicagoland é isso mesmo, né? Já falei, já até passei algumas notícias aqui também para vocês, tá? Ou já falei também que o Monster Gardner vai voltar a correr, deve voltar correndo no K-Tank, tá? Já que, e Chase Elliott segue aí no 23 em Daytona e Bristol, certo, pessoal? Bom, e seguindo aqui então, pessoal, quero falar um pouquinho aí para vocês aí do Entre Lixes, tá? Só pra terminar, tá, pessoal? As notícias são essas mesmo da semana aí, né? E quero mandar um abraço ao nosso amigo aí, Michel Kinopfe. Eu não, realmente não sei pronunciar o nome dele, espero que seja certo, pra depois ele querer me matar, não sei se ele vai querer me matar, né? O Michael Kinopfe, tá? Agradeço muito o e-mail dele nessa semana aí. Pessoal, tá com dúvida, quer mandar pergunta pra mim? leoguina@hotmail, só coloca lá no título assim, ó, NASCAR, que aí eu sei que realmente é pergunta pro podcast, tá? Então pode mandar aí. Ah, quero mandar pelo WhatsApp, vou mandar também. 9213-1923, tá? O meu DDD aqui é 16, que é o interior de São Paulo, né? Coloca lá também, chama eu lá, 9213-1923, pode chamar eu também. No Instagram, no Twitter é a mesma coisa, @leoguina, tá? E no Facebook também, é aquele negócio www.facebook.com/leonardo.guina, tá? Então, pode me chamar, me procurar aí, eu tô sempre aí pra conversar, sempre aí pra discutir. Claro, eu gosto muito quando alguém me contraria, tá? Eu falo uma coisa, eu falo que vermelho é vermelho, a pessoa vai falar, não, vermelho não é vermelho, vermelho é o lado de história, mas eu tô vendo de cá amarelo. Gosto demais quando me contraria, porque eu gosto de ver e ouvir pontos de vista e opiniões diferentes, tá? Isso que eu chamo de discussão saudável. Às vezes eu falo aqui que a Chevrolet não está evoluindo, quem tá evoluindo é o Carl Larson, que está andando muito bem, e vocês estão aí do outro lado aí ouvindo, eu falando que o Leonardo está ficando louco, a Chevrolet está melhorando, o Carl Larson, se ele pegar outro carro, ele não vai conseguir fazer nada. Então, por favor, é um exemplo, tá, pessoal? Então, por favor, pode me contrariar aí, leoguina@hotmail.com, 9213-1923, meu WhatsApp, eu @leoguina no Instagram e no Twitter, tá? Pode chamar eu aí, que eu vou responder. Posso demorar, mas eu respondo, tá? Que esses dias o serviço não tá fácil, não, pessoal. O negócio tá pegando mesmo. Usina de açúcar e álcool não é fácil trabalhar, não, viu? Se você for trabalhar um dia, começa a trabalhar preparado, porque o bicho pega. Bom, Seguindo aqui então, pessoal, nem vi quantos minutos tá aqui, ó. O negócio já tá com. Nem dá pra ver quantos minutos tá aqui o programinha aqui que tá gravando aqui. Eu até esqueci de olhar, né? Eu tô assistindo a corrida da Fórmula 1 que eu não assisti ainda. Aliás, eu já assisti a corrida da Fórmula 1, tô revendo alguns pontos que eu perdi aqui. Mas tá correndo aí, não tô nem olhando pra televisão de. Enfim, pro outro monitor, que eu tenho dois monitores, sou chato. Não ia falar assim, porque é dois monitores? Porque eu gosto, porque é legal, então tem dois monitores. Então aqui ó, final de semana, entre lista das corridas aí, Xfinity Series, tá pessoal? Xfinity Series aí, teremos até o momento 41 carros inscritos, né? Vamos ter alguns aí que vão pra casa, realmente não vai ter que, não vai dar pra caber todo mundo na pista aí, então alguns vão pra casa. Nomes que estão nos carros, nos principais carros aí, né? O Shane Lee vai estar no carro número 3, no 18 vai estar o Ryan Preece. Bom nome, bom rever esse cara aí. No 22 vai ter o Ryan Blaine. No 42 vai estar o Kyle Larson. Kyle Larson vai estar lá, né? Ô, Lele, que beleza. Né? O Kyle Larson vai estar ali no 42. Pode ser mais uma vitória dele, né? Com certeza. Bom, o Cas Grala continua no 61, tá, pessoal? Mas só lembrando vocês que essa corrida já estaria previsto o Stadium Park, tá? Talvez ele vai correr já. Logo deve encaminhar lá, não vou tentar grandes coisas. Realmente uma pena, tá, pessoal? E são esses mesmo. O 98 vai estar nesse final de semana, o Fred Biagi vai estar na pista esse final de semana. Deveria ter trocado, né? Deveria ter trocado Chicagoland por Daytona. Mas enfim, eles sabem aí o público que eles querem atingir com o patrocínio nas regiões, né? Talvez lá em Chicagoland a visão do Pizza Hut seja um pouco maior que em Daytona. Mas enfim, isso aí é coisa deles lá... resolver, né? Então é isso aí, pessoal. O Antônio vai estar no número 11, né? Mas os nomes interessantes realmente são esses: o Ryan Preece no 18, o Shannon Lee vai estar no 3 e no 42 vai estar o Kyle Larson, tá? O entrevista da Cup Series até agora 90, eu entendi. Até agora 41 carros inscritos, tá, pessoal? De diferente aqui. Ninguém. Ah, o Timon Pires, como eu já falei, vai estar na Rick Benton Race, né? Vai estar no 92 aí. Vai estar fazendo a sua estreia. Realmente ele é o cara novo aí. Ah, o DJ Camden também volta, né? Ele ficou um tempinho fora aí, vai voltar também, né? A Star com Race segue aí com 99 com o Castle e no 00 com o Joey Gaze, né, pessoal? E realmente esses são os pilotos do final de semana lá em Daytona. Uns dados interessantes aqui para vocês, tá, pessoal? Alguns números aqui, alguns dados interessantes para vocês aqui. Vou até buscar aqui a informação. Que são os horários pro final de semana, que isso todo mundo gosta, não gosta de falar, gosta de ver, né? Bom, como eu já falei aí, as atividades na pista começam já na quinta-feira, tá? Quinta-feira vamos ter os dois practice, tanto da Xfinity Series como também da Cup Series, né? Vão ser os dois aí na pista. Vai começar, começa a casa no Series, depois tendo a Cup Series, depois a Cup Series, depois a Cup Series, encerrando os dois final practice na sequência aí, tá? Relembrando vocês, os horários, tá? 2 horas, abre o practice aí com a Xfinity Series, às 3 horas a Cup Series, às 4 horas a Xfinity Series volta para o seu final practice e às 5 horas a Monster Energy NASCAR Cup Series com o final practice, todos vão ter. Vão passar na televisão, então acredito eu que terá stream, tá, pessoal? Então o stream da vida aí vai estar online aí pra gente poder acompanhar, né? Na sexta-feira, o que acontece na sexta-feira na pista lá em Daytona? Simples e fácil, 3 horas o Qualify da Xfinity Series, às 5 horas o Qualify da Cup Series e às 8h30 a corrida da Xfinity Series, a Coca-Cola, a Firecracker 250, né? E no sabadão à noite, às 8 horas, a largada para Sugar 400, agora é qualquer zero, né? Então, Coke Zero Sugar 400, que acontece no sábado à noite. Não percam o sábado à noite, às 8 horas, a largada. Beleza, pessoal? Eu andei vendo a previsão de chuva, tá? Do tempo lá, né? Eu já falo previsão de chuva porque eu acho que sempre vai chover em todo o corrido. Mas eu andei vendo a previsão do tempo, pessoal. Parece que a chuva não vai atrapalhar. Pelo menos parece, né? Até agora não tem nada de chuva marcado, nada de chuva para atrapalhar o final de semana aí. Vamos continuar e torcer para que isso aconteça, tá? Ah, só falando de chuva, eu relembrei que o Eric Mirola, quando venceu aquela corrida lá, que ele se classificou lá em 2014, nos playoffs, foi a corrida que iria acontecer no sábado, hoje, aconteceu no domingo. Aí tava no finalzinho da corrida e choveu. Aí como o Ayrton tava liderando, ele ficou com a vitória, né? Então, só pra relembrar um pouquinho da história. Pessoal, é isso mesmo. As minhas apostas no sexta-feira à noite. Eu vou postar no... pra vencer a corrida, o Telewet. E no domingo eu vou postar no nosso amigo Brett Keselowski pra vencer as corridas no domingo aí. Beleza? Perdão, domingo? No sábado, né? Vai ser no domingo, vai estar pra nós, vai estar de noite já. Vai ser quase meia-noite, né? Ou vai ser depois... Não, vai ser depois da meia-noite. Então eu acredito que vai ser depois da meia-noite. Então no domingão aí quem vai vencer... No domingo, nos mesmos domingos que vai vencer a corrida, pra mim vai ser o Brett Keselowski. Beleza? Pessoal, edição 170 fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tô começando a ficar desenferrujado, ficando um pouquinho melhor aí. Quero mandar um abraço a todo mundo. Desculpa aí aos meus erros. Desculpa também as minhas enrolações. Desculpa também as minhas faltas de concordância de texto. Desculpa também por eu falar mais do que a boca, né? E desculpa também porque errar também eu mando. E quero que vocês, mais uma vez, mandem e-mail pra mim, leoguinho@gmail.com, tá? Então um forte abraço, uma boa semana e cuide-se bem. E até semana que vem para falarmos de Daytona.